começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando. Sou eu, Diego Valadares, com vocês a partir de agora, como sempre, aqui no nosso programaço Mundo Sertanejo. Nós estamos sempre juntos, né? Muito astral, muita alegria, muita música no seu rádio a partir de agora. Não desligue o rádio, não saia da sintonia, não me deixe só. Estamos no ar, Mundo Sertanejo está no ar. E quem canta bonito abrindo o programa, essa linda canção, a nova deles, Zezé de Camargo e Luciano cantam Teorias. Embora às vezes possa parecer estranho, a água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui esperando você voltar pra mim. Te esperando você voltar pra mim. Sei que dois corpos ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes de saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Eva Teodoro dos Santos, aí da comunidade Água Limpa, aí de Berilo, Minas Gerais, né? Próxima a Berilo, ouvinte da nossa querida rádio parceira de Berilo, Arai FM. Perdão. Arai FM. Um abraço, Reginaldo Franco, a todos da equipe da Arai FM, exibindo o nosso programa. A minha querida Eva Teodoro dos Santos, sempre interagindo comigo no Facebook, escreveu uma carta linda também para o nosso programa, que eu tive o prazer de ler semana passada. A minha querida Vilma Fernandes, aí de Catitu, Amarília, tantos e tantos ouvintes nós temos em toda a região de Berilo, ouvindo o nosso programa pela Rádio Ará FM. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Um abraço, meu amigo Silvio Luza, da Rádio Raio de Luz FM. Ele é diretor, né? Da Rádio Raio de Luz FM de Nova União, município de Cotriguaçu, no estadão do Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Um abraço, senhor José Lopes, a sua esposa, dona Wanda, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. João Pedro e Rafael cantam Quando Você Foi Embora. Eu disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão. Descobri que ele foi só ilusão, porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, e te deixa na mão depois de ter cansado. Aí nem realiza suas fantasias. Esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão. E descobri que ele foi só ilusão, porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, e te deixa na mão depois de ter cansado. Aí nem realiza suas fantasias. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão. E descobri que ele foi só ilusão, porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, e te deixa na mão depois de ter cansado. Aí nem realiza suas fantasias. Aí nem realiza suas fantasias. Ainda realiza suas fantasias. Aí, cantaram bonito para vocês os meus amigos João Pedro e Rafael, que são divulgados no Facebook, pelo Brasil inteiro, pelas rádios, pela nossa querida Suzy Maciel de São Paulo, capital. Ô Suzy, que também me divulga muito, né? A Suzy divulga Diego Valadares, divulga João Pedro Rafael, divulga tantos e tantos artistas, viu? Suzy Maciel, você é um anjo bom na vida de todos os artistas. Um beijo para você, viu? Um abraço carinhoso a todos vocês aí. Sucesso, os meus amigos João Pedro e Rafael, com esse novo sucesso, Quando Você Foi Embora. Um abraço, meu amigo Wesley Tunai, de Tabatana, Bahia. Um abraço a todos vocês da Rádio Clube FM 98,3, exibindo o nosso programa aí em Itabatã, no Estadão da Bahia. Valeu, Wesley Tunai e todos da equipe. Muito obrigado, viu? A todos vocês ouvintes, um beijo no coração de todo mundo. O quadro Ao Som da Viola de hoje traz essa linda canção. Eu canto nos shows, todo mundo gosta. E os ouvintes do Brasil inteiro gostam de ouvir. Eduardo Costa canta Amor de Violeiro. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola.

A minha querida Sirlene Vaz, inclusive, está comandando o fã-clube do Diego Valadares aí na cidade. Ô, Sirlene, um beijo pra você. Muito obrigado pelo carinho, viu? Assim como todos os meus amigos do Brasil inteiro, meus fãs, meus amigos que me ajudam a divulgar, os meus amigos radialistas que tocam minhas músicas aí na programação local de vocês, meu novo sucesso Quero Você Pra Mim, Cabra Danado e outras canções minhas que vocês estão tocando e na programação de vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, pela força, né? Vamos em frente? Estamos juntos e misturados. Olha, e a Celiane Portilho, em Piranhas, ela pede para mandar alô aí para os seus avós, a Neuza e Anísio, tia Dulceli, também, ouvinte do nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Sueli Oliveira, a Sueli Oliveira, em Abadiânia, Goiás, ouvinte da Capivari FM, um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? A Joelma Silva, a Sueli, a Deise Cristina, a todos vocês, muito obrigado. A Fabiana Castro está em Córrego Fundo, Minas Gerais também, não perde nosso programa aí pela Rádio Clube, muito obrigado, viu? Ô Adir Alves, muito obrigado, viu Adir Alves? Vamos fazer show na região aí, tá bom? Diego Valadares e banda na região aí de Córrego Fundo, em todo o Brasil, fazendo show. É só ligar. Atenção, contratantes, ligue para Diego Valadares no 61-8257-0991 e contrate esse show bacana, show alegre, Diego Valadares e banda na sua cidade. Quer um show mais econômico? A gente vai com meia banda. Diego Valadares, violão, teclado, guitarra, um show mais econômico para casa noturna, ambientes fechados, tá bom? Show maiores para prefeituras, a gente vai com a banda, faz um show bacana para vocês. E atenção, candidatos do Brasil inteiro que vão se eleger, os pré-candidatos que vão se candidatar a deputado estadual, deputado federal, senador, governador. Olha, atenção, nós podemos produzir o seu dingo com a minha voz, Diego Valadares. Nós temos parceria com o Ótimo Estúdio, ótima produção e procuramos divulgar bem, massificar bem no dingo o seu nome e o seu número. Vamos gravar o dingo, faça contato também com o Diego Valadares para a gente gravar o seu dingo. Você candidato a deputado estadual, federal, senador e governador, tá bom? Ligue no 61-8257-0991 ou então diretamente no meu e-mail, no Facebook, tá? Faça contato comigo no Facebook, Diego Valadares, tá bom? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Deixa eu ver aqui. Jorge Mateus, Logo Eu. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Ei, ei, ei. Te vi e já te quis. Me vi tão feliz. Um amor pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Como eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver com você. Que nem pensava, não imaginava, vida com você. Aí ouvimos com Jorge Mateus, linda canção, Logo Eu, bacana, já canto nos shows, todo mundo gosta. Minha querida Aliete Amorim, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, ouvindo o nosso programa, um abraço a todos vocês da 104, Antônio Januário e todos da equipe, muito obrigado, viu? A Meiriane Mariana, em Conselheiro Pena, também ligada no nosso programa. A Rosane Pires, em Goianésia, não perde um só mundo sertanejo. Meu amigo Adir Alves, aí Adir Alves, Córrego Fundo, Rádio Clube FM, todos vocês aí, muito obrigado, viu? A Erivanda Bezerra, em Jaquaritama, também ouvinte do nosso programa. A Tainá Alves, em Santa Rita do Entueto, não perde um só mundo sertanejo. A Delina Lima, Campos, no Rio de Janeiro, também não perde o nosso programa. Um abraço ao Adriano Martins, aí da Rádio Acesa FM de Volta Redonda, no Estadão do Rio de Janeiro, exibindo o nosso programa. Um beijo para vocês aí, viu? A Elisângela Souza, em São João do Paraíso, um beijo para você, Elisângela Souza. A Silvana Machado, Silvana Vitorina, a Jéssica, a Marlene, a Neuza, a todos vocês, a Lidiane Souza, a Nath Pereira, todos vocês ouvintes aí da Rádio Paraíso FM de São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, Valmiro Gomes, a Neilza, inclusive minha nova música, Quero Você Pra Mim, é sucesso aí na programação também, né? Um abraço, muito obrigado a todos vocês. Aí a Ediane Fernandes, em Fortaleza dos Nogueiras, do Estadão do Maranhão. Um abraço, muito obrigado a todos vocês aí, viu? A Edilene Ferraço, em Porto Walter, no Acre, também ouvinte da rádio ouvinte que exibe o nosso programa aí, né? Minha querida Flavinha Pinheiro, todos vocês amigos aí da rádio de Porto Walter, no Acre, que exibe o nosso programa, Rádio Ocidental FM, muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora, os meus amigos Kaique e Cadu, Juntos no Amor. E aí, Cadu, vamos pra balada? Simbora, Kaique, vamos, saco de... Eita, nós! Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar, tô querendo mesmo é casar, esse amor conciliar, ser feliz a vida inteira. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. E vamos que vamos! É Kaique e Cadu num pedaço. Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar, tô querendo mesmo é casar, esse amor conciliar, ser feliz a vida inteira. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Célia Baltazar, em Barra do Bugres, Maranhão, também ligada no nosso programa. Ela pede para mandar alô aí para a galera da Rod Bem Bikes, né? A loja aí que vende bicicletas, vende bikes, todos ligados no nosso programa. Um abraço a todos vocês aí da equipe, os clientes comprando a sua bike para sair rodando aí pela cidade. Rod Bem Bikes, aí em Barra do Bugres, no Estadão do Maranhão. Vamos ainda no Maranhão, vamos para Zedoca, né? Zedoca, um abraço a todos vocês aí, muito obrigado. Vamos para Coelho Neto também, muito obrigado a vocês de Coelho Neto, também no Estadão do Maranhão. Vamos para Porto Franco, todos os nossos ouvintes da São Francisco FM. Aí André Chaves, o Ricardo, todos vocês, muito obrigado, viu? Ouvintes do nosso programa aí pela São Francisco, em Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Ainda no Maranhão, vamos para a Sailândia. Nós temos a Marconi FM, os amigos da panificadora Júlia, Pedro Feitosa, o Pedro Maranhão, todos vocês amigos de Sailândia, muito obrigado pela audiência fantástica. Meu amigo Yatlen, sempre interagindo comigo no Facebook, não perde o nosso programa aí em Sailândia. Meu amigo Anderson Barbosa, Rádio Ideal FM, em Boituva, Estadão de São Paulo, muito obrigado, viu? Meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programa. Rádio Transpaulista Web e também operando em 93,3 FM, aí em São Paulo, Osasco, Rádio Transpaulista. Todos os dias às 22 horas, exibindo o Mundo Sertanejo. É só acessar o site www.radiotranspaulista.com.br e ouvir Mundo Sertanejo todos os dias com Diego Valadares. Rádio Guarituba Mais aí em Curitiba, no Estadão do Paraná, sempre também divulgando no Facebook, postando os flyers, né, divulgando o nosso programa, os banners. Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Agitos, Agitos FM, em Governador Valadares, no Estadão de Minas Gerais também, exibindo o nosso programa. Rádio Piseiro Sertanejo aí no interior de São Paulo também, exibindo o nosso programa na cidade de Salto Grande. Um abraço a Dilson Tavares, muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos até o litoral de São Paulo, Rádio Galera FM em Cananéia, exibindo o nosso programa. Um abraço, Leonardo, muito obrigado pelo carinho. Vamos voltar para São Paulo, capital, onde nós temos a Rádio Clipe.net, Duda Mel e toda a equipe exibindo o nosso programa aí para o Brasil e para o mundo. Clipe.net, Duda Mel e todos da equipe. Ainda em São Paulo, capital, nós temos a Rádio Paulista FM exibindo o nosso programa. Ainda em Osasco, São Paulo, nós temos a Rádio do Vale FM. Um abraço, Val Siqueira e todos da equipe. Quem vai cantar bonito agora? Rick Renner. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso, hein? Essa menina sabe mexer comigo. Dança, neném. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. É pra lá. Ai, que gostoso. A noite inteira você. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. E você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem. E na balada ela é astral. Vem, vem, menina. DJ aumenta o som. O garçom faz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê. Eu vou te deixar louca. E vou me lamuzar no doce mel da tua boca. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Rebola. Ai, que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso, a noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Eu não sei você, mas eu tô gostando demais, faz neném, faz gostoso, faz. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem. E na balada ela é astral. Vem, vem, menina. DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê. Eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no doce mel da tua boca. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Rebola. Ai, que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso,